Então, mais um desenrolo, só mais um desenrolo aí. Vamos lá. Ei, tô fazendo sucesso. No fim do mundo não tenho nenhum herdeiro, nem um submundo. O dinheiro tá queimando, quase fui moribundo. Até amigo próximo me chama de vagabundo. Sem foice, martelo, pau ou enxada, a vida do talento mais uma vez foi ceifada. No palco cuspo rimas e ainda dou uma tragada. A areia é movediça e a vida tá zoada. Sem mancada não resolve, é dureza e sacode. Nunca tive atenção de um cantor de pagode. Depurando o esgoto sem que ninguém se incomode. Se entrar naquele prédio da mole, ele explode. Olhar artificial, esforço sem medida, saindo na porrada só pra ter aquela bebida. A ilusão tomou conta, nunca foi diluída. Gente do bem apoia de olhos fechados o homicida. Tô fazendo sucesso no fim do mundo. Tô fazendo sucesso no fim do mundo. Tô fazendo, ei. Tô fazendo sucesso no fim do mundo. Não tenho nenhum herdeiro, acho que sou infecundo. Tenho que disfarçar meu espírito iracundo. Tenho um amigo próximo que fala que mundo. Subindo aquela escada de forma precária. É rap de adulto, não é livre, é faixa etária. Fiz um serviço pra contratante falsária. Ninguém nunca se preocupou com a condição orçamentária. Utilitária contusão, seu corpo em exposição. Caçado com a pistola, com a flecha e o arpão. Meia dúzia de pessoas pra mais uma audição. O patrão chegou, solta logo o rojão. Culpa e sacrifício são ossos do ofício. A ideia é perfeita, quase como um vício. Sem nenhum prêmio, nem pro texto fictício. O meu nome é Coando, vai ser vitalício. Tô fazendo sucesso no fim do mundo. Tô fazendo sucesso no fim do mundo. Tô fazendo sucesso no fim do mundo. Tô fazendo sucesso no fim do mundo.